Adelaide, escuta! Sou eu a tua mãe. De todos os homens do meu sexo, sou o único do ventre se conseguir parir. Não foi fácil. Se achas que o parto dos hipopótamos é o mais difícil, então, Madeleine, é porque não viste quando te parei. Suportaria 10 mil dores em vez do teu parto. Saíste por meu pênis num orgasmo forçado como um rapaz de 12 que é violado. Teu pai? Sim, Madeleine. Teu pai não sou eu. Sou tua mãe, Madeleine. Teu pai é um sacana, uma sarna, um contágio que apanhei numa casa de banho pública ou no banco de uma igreja. Desconfio mais deste último, pois sempre que lá vou, sinto-me violado e fico em chamas. Ainda dizem ser frias as igrejas. Teu pai, Madeleine, é o banco de igreja. Teu pai, Madeleine, é o banco da igreja dos congregados. Teu pai, Madeleine, é o quarto banco a contar da porta da igreja dos congregados. Soube agora mesmo como tu, Madeleine, enquanto juntava 3 e 3. Mas não queiras, Madeleine. Proíbo-te, Madeleine, de lhe sequer falares. Como tua mãe, ainda que sejas minha filha indesejada, ainda mando em ti e mandarei sempre. Ainda que faças 18 anos, eu mandarei em ti. Madeleine, não o queiras, Madeleine. Não queiras teu pai, Madeleine. Estamos entendidos? Mas continuando. Minha, tua história. Se estivesse aqui, partia-te o nariz à bofetada. Continuando. Durante 6 meses, vomitei madeira, cera e entranhas humanas. Julguei estar doente. Tomei-me por doente. Pensei estar doente graças a ti, Madeleine. Corri todos os médicos. Julgaram-me por maluco. Tomaram-me por maluco. Pensei estar maluco graças a ti, Madeleine. Chegado ao fim dos 6 meses, não continha mais minha dor. Minha mãe atara-me à cama para não me suicidar tanta dor. Ia-me suicidar-me tanta dor, Madeleine. Mas nesse fatídico 14 de fevereiro, meu pênis encheu de tal forma que me furou as calças e no engodo de gritos, me enchei o teu corpo, me enchei-te, Madeleine. E tu nasceste, Madeleine. Nasceste bela como São Valentim. Teu corpo era um sapo com retalhos luminosos e a tua cabeça um carvalho em flor. O resto, como eu, eras negativamente humana. Tu eras um corpo de sapo luminoso, com cabeça de carvalho e negativamente humana, Madeleine. Quando te vi frente a mim, desmaiei. Tinha perdido muito sangue. Comeste um sangue, Madeleine. Acordei nessa mesma noite, contigo nos braços. Não sei quem te pôs nos meus braços. Eu devia te ter estrangulado, Madeleine. Mas estava fraco e senti em mim o amor materno. Senti no instinto que era tua mãe, Madeleine. Abracei-te, Madeleine, e beijei a tua face de carvalho. Perante o horror de te amar, minha mãe vomitou e ainda hoje não me olha de frente. Minha mãe chora no leite, Madeleine. Minha mãe odeia-te, Madeleine. Tua avó não acredita em ti, Madeleine. Braços, fugi. Perdão, não fugi. Autoexpulsei-me de casa antes que tua tia, teu avô, bisavó e restante jardineira te visse. Estava decidido a criar-te, a amar-te e a fazer-te de mulher. Tu serias, Madeleine, uma criança feliz. E mesmo já mulher, Madeleine, terias a honra em mim, tua mãe. Mas quis o flá das pedras, como estivesse fora de lugar. Enquanto eu contigo fugia, caí. Meti o pé onde faltava uma pedra. Deixei-te cair no aparato. E de joelhos sobre ti mergulhei. Eu matei-te, Madeleine. e não julgues que fui negligente, pois quis aterrar os joelhos em ti. Para não me ferir, eu matei-te, matelei. Quando te vi morta, pensei, os fins justificam os meios. E mesmo assim, sangraram os joelhos. Hoje ainda, as suas cicatrizes. Se não acreditas, Madeleine, levanta as minhas calças. Até os joelhos, mais não. E vê minhas feridas, tuas feridas. Morta, morta Madeleine, morta, fiz-te o funeral. Rezei e enterrei-te. Eu fiz-te o funeral, Madeleine. Enterrei-te junto às safiras e chorei por ti. Chorei por ti, Madeleine. Nem as safiras brilharam, Madeleine. Parti. Voltei para junto da minha mãe, que dizia ter sonhado com horríveis criaturas. Sorri e ocupei-me de algo. Tu, Madeleine, por seres horrível e filha de sacrilégio, ergueste-te por obra divina. Eu via-te de minha janela, Madeleine. Tornaste-te uma menina e no ventre de uma inglesa ficaste durante 9 meses. Mas antes, moraste nos testículos de um inglês. Malditos ingleses, Madeleine. Malditos milagres, Madeleine. Vocês roubaram minha filha. Minha praga foi que vivesse no Algarve ou que lá passassem férias. Para te poder ver em minhas férias, nunca passei férias no Algarve. Por isso, alguém te raptou, Madeleine. Por isso alguém matou-te, Madeleine. Porque tu não és deles, Madeleine. Porque tu não és deles, Madeleine. Visseres um carvalho em flor, um sapo, e tornares a mim humanamente negativamente. Sou tua mãe, Madeleine. Descansa em paz, defunta Madeleine.